Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Nas Voltas do Globo, aqui no canal 1 da Rádio Interweb. Edição para 2 de julho de 2013. A edição de hoje do nosso Nas Voltas do Globo vai recuar um bocadinho mais do tempo. Vamos até às décadas de 50 e 60. Décadas que tiveram como grande sucesso em termos musicais nos Estados Unidos da América, e aqui estou a focar no país apenas. Podemos, enfim, extrapolar para outros países, mas essencialmente nos Estados Unidos da América. Diziam então que teve muito sucesso, que foi o rock and roll. É verdade, o rock and roll teve de facto muito sucesso. Foi um género que teve de facto uma abordagem muito interessante por parte do público, e de repente virou moda. E que moda, não é? E então, quando surgiu Elvis Presley, bom, então aí nem falar, não é? De facto, as músicas de Elvis Presley eram um ícone no mundo de hoje, não é? Um ícone. Embora depois o cantor tenha acalmado, ele começou por ser famoso pelas suas peças de rock and roll. Rock and roll é um estilo que, por um lado, é rock, não é? E segundo, é mais ritmado. Ou seja, ao contrário do que muita gente possa pensar, se hoje quisessem, o rock and roll podia existir, não é? O rock and roll é um género que basicamente contempla a guitarra elétrica como instrumento principal, com a voz, e alguma, vou chamar-lhe coreografia, no sentido de mais rápido, é um rock mais rápido, mais dinâmico, mais pronto. E é em que, naturalmente, embora pronto, há aqui algumas baladas dentro do género, mas já serão rock and roll, aliás, já foram parte dos géneros, não apenas de um. O rock and roll na suficiência surgiu com essa, enfim, essa ideia. Na altura também não havia rock, era rock e pronto, não havia rock, nem rock and roll, não havia nada disso. Havia simplesmente o rock and roll e pronto, já está. Não havia essa divisão de géneros, não é? Depois, quando o rock começou a acalmar e optar por outros géneros mais pesados ou mais misturados com o pop, aí é que foi necessário arranjar-se uma definição correta para vários géneros de rock, não é? O heavy metal, depois até o death metal, o desert rock, não é? O pop rock, bom. Mas a verdade é esta. Tivemos aqui de facto grandes momentos. O rock and roll conheceu grandes momentos, não só, mas sobretudo com Elvis Presley. O género começou a decair em princípios dos anos 60. Billboard tinha uma contagem que contemplava as 10 mais da, enfim, as 10 mais de rock and roll, e deixou de a fazer precisamente porque depois o género começou a não ter adeptos suficientes, nem tampouco artistas suficientes para fazer uma contagem de género, não é? Quer dizer, havia muitos artistas, mas era difícil chegar-se a um consenso, digamos assim, quanto a lugares, por um motivo muito simples, porque o rock and roll havia perdido muita expressão dentro do género, aliás, dentro do género, para o público norte-americano. Havia perdido muita expressão e, portanto, não havia condições para seguir com essa contagem. Mas de todas formas ficaram para a história alguns nomes e algumas posições que a Billboard aqui apresentou na sua história, que nós hoje vamos aqui também recuperar. O rock and roll é de facto um género que ninguém está interessado em revivalizar, digamos assim, neste momento, porque ainda há muito a ideia de que o rock and roll pertence aos anos 60 ou anos 50, mais corretamente. Mas nunca se sabe o que é que virá por aí, não é? O rock and roll é este género que ficou quase conhecido como o género do Elvis Presley, um norte-americano nascido em Memphis e que de facto teve muito sucesso. Foi em 77 e o rock and roll foi com ele em definitivo, praticamente. Aqui em Portugal tivemos um cantor de rock and roll, o Joaquim Costa, que também vamos aqui recuperar em jeito de homenagem. Mas o Joaquim Costa foi um português que veio dos Estados Unidos com uma guitarra elétrica e que fez furor aqui em Portugal. Foi primeiro a americana a fazer um concerto com as suas músicas ao vivo, com os seus géneros ao vivo. Na altura havia muito fervor ainda do Elvis Presley e havia muito fervor do rock and roll, não é? que nunca foi proibido em Portugal, portanto, o género pode propagar-se à sua vontade. Nós vamos aqui então conferir este tema do Joaquim Costa, mas antes vamos ficar com um tema, como é lógico, de um norte-americano. Mais designadamente, Bobby Lewis, que nos traz Tossin' and Turnin', música então dos Estados Unidos. Depois então o tema de Joaquim Costa, e claro, depois então músicas de Elvis Presley e por aí adiante. O nosso Nas Voltas do Globo fica por aqui, mas regressa amanhã. Vamos falar de mais um estilo e, como é lógico, de mais uma época. Fico por aí e volto amanhã. Couldn't sleep at all last night, just thinking of you. Baby, things weren't right when I was tossing and turning, turning and tossing, tossing and turning all night. I kicked the blankets on the floor. Went to the kitchen for a bite. Rolled up the sheet, turned off the light. I jumped back into bed, it was the middle of the night. The clock downstairs was striking four. Couldn't get you off of mine. I heard the milkman at the door. Was striking four. I couldn't get you off of mine. I heard the milkman at the door. 'Cause I was tossing and turning, yeah, tossing, tossing and turning. Baby, I was tossing and turning. I'm sitting here casting me. Put him on the runway to half the day. Go, go, whatever you want, or whatever me, I'm all rockin', I'm all riggin', I'm all shakin', all rollin', holy baby, where you supposed to lie? Where's the best beer ray and the bill be away? Just him go in a cho-cho ball, I want on the me, one, or whatever me, I'm all rockin', I'm all riggin', I'm all shakin'. Holy baby, we're supposed to know we're rocking, baby. Oh, where's the beer, spare ray, and the bill be away? Just in a cold winter, Georgia ball. I'm out on the mill, wall. Thank you. wrong with our love, although we're both so strong. And as I still walk on, I think of the things we've done together while our hearts were young. I'm a walking in the rain, tears are falling and I feel a pain, a wishing you were here by me to end this misery. And I wonder why she ran away. Dang a dang dang, ding a dong ding, blue moon, blue moon, blue moon. Dip it, dip it, dip it, blue moon, moon, blue moon. Dip it, dip it, dip it. Bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, dang, dang, dang, ding, dong. Blue moon, you saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Bomb, bomb, bomb, bomb, dang, dang, dang, ding, dong. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really care for. And then the suddenly appeared before me, the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. Bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, dang, dang, dang, ding, dong, ding, boom. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, dang, dang, dang, ding, dong, ding, boom. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Will you love me? and worry, my pet. You just talk, talk too much. You talk about people that you don't know. You talk about people wherever you go. You just talk, talk too much. You talk about people that you never seen. You talk about people you can make me scream. You just talk, talk too much. Talk, talk too much. You talk about people that you don't know. You talk about people wherever you go. You just talk, talk too much. You talk about people that you never seen. You talk about people you can make me scream. You just I'm all shook up.